Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. A paz do Senhor, irmãos. Vamos agora quietar nosso coração, vamos começar o culto ao nosso Deus. Amém? Eu também abençoo aqueles que estão nos ouvindo pela rádio, com a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que nos libertou. Vamos, nesse momento agora, elevar as nossas vozes, nossos corações ao Senhor, porque essa é uma noite de festa, uma noite de encontro com o nosso Deus. É quando a grande congregação se reúne para adorar o nome daquele que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou da morte eterna e nos trouxe para a vida eterna. E isso é motivo de grande alegria. E o Senhor se alegra quando o povo dele se reúne. O Senhor, ele se inclina para ouvir o nosso clamor, as nossas orações. Ele recebe, ele aspira para sentir o cheiro dos nossos louvores, das nossas orações. Ele vem para habitar no meio dos louvores do povo que ama, que adora Ele. Amém? Então vamos invocar a presença do Deus vivo, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Assim diz a palavra de Deus. Senhor dos exércitos, Pai amado, glórias, honras, louvores e adoração pertencem a Ti. E nós rendemos e tributamos a Ti nesta hora. O Teu povo se ajunta, Senhor. Este ajuntamento santo, este ajuntamento solene, é para declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. É para declarar que Tu és o nosso Deus, que nós Te amamos. É para declarar para as trevas que elas não têm poder sobre nós, que elas não têm poder neste lugar, que elas não têm poder sobre todo aquele que invoca o nome de Jesus. E nós invocamos este nome, nós invocamos a presença do Deus vivo e verdadeiro nesta noite. O Deus que ressuscita mortos, que cura enfermos, que dá olhos a cegos, aquele que restaura a esperança daquele que não tem esperança. Se você, meu irmão, está achando que o seu problema é grande, que não tem mais esperança para você, se você não está vivendo com a alegria que é própria dos filhos de Deus, não aceite. Porque o Senhor disse: eis que venho para dar vida e vida em abundância. Satanás, nós não aceitamos que roube a alegria dos filhos de Deus. Não aceitamos que na mente dos filhos de Deus torne os cativos. Porque nós já somos livres, livres no Senhor. A palavra de Deus já nos libertou. O Verbo que se fez carne já pagou o preço pela nossa libertação. Santo é o nome do Senhor. Meu irmão, não aceite tristeza, não aceite palavras de derrota, não aceite pensamentos de desânimo, não aceite pensamentos pessimistas, porque eles não vêm do trono do Senhor. E só deixa habitar no seu coração, na sua mente, aquilo que vem do trono do Senhor. E o Senhor tem vitória, o Senhor tem vida e vida em abundância, o Senhor tem restauração, o Senhor tem restituição. Este é o Deus que nós servimos. Senhor, faz tudo isso nesta noite, em nome de Jesus. Nós esperamos tudo de Ti. Tu és a nossa rocha, Tu és a fonte, Senhor, da água da vida. Ah, Senhor, e nós sabemos que Tu vens. Tu vens com o Teu exército celeste. Aqui está o Teu exército humano. E Tu vens com o Teu exército celeste. Faça, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Aquilo que o nosso Senhor Jesus, que é mais do que vencedor, que está com as chaves do inferno e da morte, Ele já venceu. Nós temos que tomar posse dessa vitória. Nós temos que executar esta vitória que já foi ali conquistada na cruz do Calvário. Ele venceu a morte. Só que Ele deu à igreja a autoridade, Ele concedeu esta autoridade a nós. Nós que vamos continuar as obras dEle aqui nesta terra. Então, Pai, mediante esta verdade, desperta o Teu povo. Abre os olhos, não deixa que ninguém viva uma vida mediana, uma vida medíocre. Não, Senhor, queremos viver movendo o sobrenatural, como carvalhos de justiça, ungidos para libertar os cativos, para libertar, Senhor, aqueles que estão sob a escravidão da mentira, da depressão, do vício, da violência, da frieza. Nós viemos, Senhor, para curar os enfermos e doentes. Porque tem doenças que são naturais, mas tem enfermidades que são espirituais. E todas elas o Senhor nos deu autoridade para em seu nome curar. Nos dá intrepidez, nos dá ousadia para sermos o povo que o Senhor nos preparou para ser. Tudo já está conquistado, tudo já está preparado. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós pedimos, Senhor, este entendimento. Abre os olhos do Teu povo, levanta o véu, Senhor. Senhor, muitas vezes nós achamos que nós estamos tendo problemas neste mundo natural, sem entender que tudo que acontece neste mundo natural foi estabelecido pelo mundo espiritual, Senhor. É um mundo paralelo que muitas vezes os nossos olhos não enxergam, mas que comanda as coisas desta terra. Mas que maravilha, porque o Senhor deu autoridade na igreja. Do que a igreja ligar na terra, será ligado nos céus. Do que a igreja desligar nesta terra, será desligado nos céus. E nós queremos viver nesta dimensão, nem um pouco atrás disso, nem um pouco a menos disso. Não queremos ser mornos. Ah, Senhor, o Senhor disse que o Senhor iria vomitar aqueles que são mornos. Nós queremos ser ferventes. Levanta Teu povo, anima Teu exército. Toca as Tuas cornetas, dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor. Ah, Senhor, porque Tu estás às portas e nós aguardamos. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, a Tua igreja clama. Recebe nesta noite, Senhor, a adoração, a rendição do Teu povo que Te adora. Senhor, e venha fazer Tuas maravilhas que só o Senhor pode fazer. Nós cremos, nós invocamos, nós precisamos, nós veremos. Porque Tu és o Rei, Tu és aquele que tem todo o poder Te foi dado nos céus e na terra. E Tu tens o nome que está sobre todo um nome. Glórias e honras sejam dadas ao nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Vamos fazer uma leitura bíblica. Convido os amados a abrirem no Salmo 124, que diz que Deus é nosso protetor e libertador. Antes de ler, queria dizer que estamos muito felizes de estarmos de volta após um período curto, porém muito proveitoso, de férias, de descanso, de renovo. E dizer que a nossa alegria reside em estar aqui com vocês. Nós amamos essa igreja, a obra do Senhor, e cremos que este ano será um ano de novidade na presença do Senhor. Amém, amados? Salmo 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador, e a armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Essa é uma promessa maravilhosa, porque nós sabemos que muitas vezes as ondas se projetam de maneira que nós temos a impressão que seremos engolidos, submergidos pelas águas violentas, pelas lutas, tribulações da vida. Mas nós podemos descansar nessa certeza de que o Senhor, Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso libertador, e os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa nos salvar. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu aproveito este momento para convidar as mulheres dessa igreja a comparecer, estarmos aqui reunidas nesse momento de refúgio, que é o culto das mulheres, toda terça-feira às 20 horas. Nós vamos retomar nessa próxima terça, dia 2, às 20 horas. E vem, amadas, vamos crescer juntas no conhecimento da palavra, no consolo mútuo, na reanimação umas das outras. Nós precisamos disso, né? Dessa alegria, dessa comunhão, dessa edificação na palavra que é ministrada cada semana. Então, mulheres, façam esse compromisso para este ano de estar aqui no culto de mulheres, e vocês verão a diferença que isso vai fazer na vida de vocês. Amém? A graça e a paz, Senhor Jesus, igreja. Eu queria que você ficasse de pé e você vai orar pela sua própria vida, pela sua família, pela sua profissão, pelo seu ministério, por este ano que se adentra, porque nós entendemos, meu querido, que Deus é aquele que recompensa, que traz honra, bênçãos com e sem medida aqueles que buscam o Senhor. Ore ao Senhor, meu querido. Jesus sobre nós, passeia Deus sobre este lugar, nós te cultuamos e te adoramos na beleza da tua santidade. A tua palavra diz que Daniel decidiu resolutamente não se contaminar com as iguarias do rei, decidiu resolutamente não se contaminar com as iguarias do rei, e o Senhor, o Deus de toda a verdade, o fez 10 vezes mais sábio que todos os sábios daquela região. Obrigado, Deus, porque a santidade produz sabedoria. Deus, então venha, Pai, com teu Espírito, levando-nos, Deus, a te desejar, a te buscar, a inclinar a nossa vida totalmente a ti. Governe, Deus, esta igreja. Governe este culto. Nós prestamos a ti como ato de adoração, nós prestamos a ti, Pai, como símbolo de honra, porque só o Senhor é Deus. A ti, Deus, toda honra e toda glória. Ah, Deus, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome de Deus. Deus, venha com o peso da tua glória, com a tua presença de glória, de poder, quebrando, Deus, todo espírito de medo, todo espírito de fracasso, de derrota, nós agora repreendemos pelo nome que há sobre todo nome. O Senhor diz em tua palavra que nos fez assentar nas regiões celestiais. Então, Deus, nós queremos viver segundo as tuas promessas, segundo as tuas palavras. Nós te amarramos, Satanás, e pedimos, Pai, que a presença poderosa, doce do teu Espírito venha. Venha sobre este lugar. Diga comigo: vem, Jesus. Vem, Deus. Vem, Senhor. Vem, Senhor amado. Vem, Senhor amado. Vem sobre a minha vida. Vem sobre o meu ministério. Vem sobre o Distrito Federal. Vem, Jesus. Nós te invocamos. Nós te anunciamos, Pai, que santo, justo, majestoso, maravilhoso é o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Santo, justo, verdadeiro é o teu nome, Deus. Nós nos entregamos, nós nos rendemos a ti, Deus. Oh, Pai, eu quero te louvar porque eu sinto no Espírito que o Senhor vai renovar muitas pessoas aqui nesta noite. Cadeias serão quebradas, cadeias, portas de bronze serão quebradas pelo poder que há sobre todo nome. Aqueles que creem, aqueles que ficarem ligados, receberão da parte de Deus. Então creia, busque fervorosamente a presença do Eu Sou. Louvado seja o nome de Deus. Quero chamar aqui a família do Roberto, o ministério deles. Nós louvamos a Deus pela vida do Roberto, dessa família bendita. E eu vou pedir para que ele nos apresente no final aí e na liberdade do Espírito, viu, meu querido? Aleluia. Paz do Senhor, igreja, amém? Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Glória a Deus, a igreja do Senhor aqui é viva, amém? É um prazer, uma alegria, um privilégio podermos retornar a essa casa aqui, pastor. Obrigado pelo convite. É um prazer estarmos juntos para ministrarmos ao Senhor, porque nós cremos que a presença de Deus se faz presente aqui nesse lugar, amém? Nós estávamos ali já desfrutando da presença do Papai. Você já sentiu a presença de Deus aqui neste lugar hoje? Amém. E Ele tem mais para as nossas vidas nesta noite, amém? Fala para o seu irmão assim, é bom ter você aqui ao meu lado. Seja livre na presença de Deus, amém, queridos? O Senhor, Ele age quando Ele encontra liberdade nos nossos corações. E eu estou com uma expectativa muito grande que Deus vai fazer algo tremendo no nosso meio nesta tarde, amém? Você está com fome e com sede da presença de Deus nesta tarde? Você tem que ter fome e sede. Alex, bom te ver aqui, querido. Aleluia. Vamos ficar todos em pé. Vamos adorar ao Senhor. A palavra do Senhor diz no Salmo 103: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amém? Nós separamos esse lugar, nesse momento agora, para adorarmos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu tenho falado por aí que Deus não precisa da minha adoração, Deus não precisa da tua adoração, porque Deus é adorado 24 horas. Amém, queridos? Mas quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos semelhantes a Ele, amém? Quando nós abrimos os nossos lábios para adorar ao Rei dos Reis, nós nos tornamos mais parecidos com Ele, amém? E o Senhor tem nos chamado para sermos a sua imagem e a sua semelhança, para sermos filhos semelhantes a Jesus Cristo, amém? Então fala mais uma vez para o seu irmão, adore a Deus com toda a liberdade. Faz nossas palmas. Você é livre na presença do Senhor. Aleluia, Senhor, Tu estás no nosso meio, bom é estarmos aqui, aleluia. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Declare: vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Confessará o Senhor, todos os velhos se aqui reunidos para engrandecer o teu nome. Ouvir só a igreja, declare. Toda língua. Mas aquele. Mais uma vez, toda língua confessará, Senhor. Mas Ele é o nosso maior tesouro. O tesouro maior virá. Bora, canta pro seu irmão e diga pra si: vem, esta é a hora. Canta pra ele. Canta pro seu irmão: vem, para Ele teu coração. Vem, vem, vem, vem. Assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Fala assim: Senhor, estamos aqui para te adorar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quantos têm experimentado da bondade do Senhor sobre a sua vida? Eu não sei o motivo da luta que você está passando, não sei a situação que você está vivendo, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é bom o tempo todo, amém? Não importa a luta, a tribulação, a dificuldade que você esteja enfrentando, mas Deus é bom em todo o tempo, amém? Dê um sorriso para o seu irmão, fala assim: Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Faz palmas. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos, todos os povos Te exaltarão de geração em geração. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Se Ele é bom, declare isso. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos Te exaltarão de geração. Adorarei por tudo que é. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. O Senhor é motivo da nossa adoração, amém? Vamos exaltá-lo. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Eu confiei em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje acordo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Meu bom Jesus, eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. No início, és tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Eu confiei em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje acordo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Faz palmas. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Declare, em todo tempo. Eu te louvarei, Eu te louvarei. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Quantos aqui tem motivo para agradecer ao Senhor? Aleluia, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, porque a Tua presença já se faz presente no nosso meio, Senhor. Aleluia, aleluia, eu Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor, e o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Declare. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Deus que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Só vivo pra você. Eu sou a honra, a glória, a força e o louvor a Deus. mais uma vez declare a honra. A honra. Aleluia, Senhor. Nós pertencemos a Ti, Jesus. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Queridos, tem pessoas aqui nesta noite que não se sentem filhos de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus é Pai. E Deus quer se revelar a Ti como Pai. Ele quer te amar como Pai. E quer que você se sinta amado como um pai. Oh, Senhor, obrigado pela Tua paternidade sobre as nossas vidas, Senhor. Estamos aqui para desfrutar da Tua presença, Deus. Tua presença é real no nosso meio. Tu deste o Teu Filho amado para que nós tivéssemos livre acesso a Ti, Senhor. Te adoramos, Te adoramos. Querido, erga os seus braços, erga a sua voz ao Senhor nesta tarde. Começa a dizer o quanto Ele é importante para você, o quanto você o ama, o quanto você precisa dEle. Nós Te adoramos, Senhor, Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso amado Deus, o justo juiz, aquele que peleja por nós. Aquele que olha por nós, Senhor. Te adoramos, Te adoramos. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que totalmente amado, tão maravilhoso. Diga assim: eu vim para adorar-te. Eu vim para dizer, Senhor. És totalmente, para mim, eu nunca saberei. Eu nunca sabia os meus pecados lá na cruz. Enquanto você adora o Senhor está trabalhando em teu favor. Senhor, tu és um Deus majestoso, Senhor. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Nós declaramos a tua grandeza aqui neste lugar, Senhor. Declaramos o teu senhorio sobre as nossas vidas, Senhor. Venha o teu reino sobre as nossas vidas nesta noite, Senhor. Venha o teu governo, Senhor. Venha a tua santidade sobre as nossas vidas nesta noite, Senhor. Nós queremos te engrandecer aqui neste lugar, Senhor. Nós queremos engrandecer o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Senhor. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus. Fica à vontade entre nós, Senhor. Tu és bem-vindo no nosso meio, Senhor. Tu és bem-vindo no nosso meio, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar, amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Graça e paz, igreja. Bom é bendizer o nome de Deus, exaltá-lo na beleza da sua santidade. Amém, meus amados? Eu quero convidar as crianças aqui à frente, por favor. E eu quero saudar os amados no amor de Cristo, dizendo que a Lara, eu, o Theo e o Rafael estávamos com saudade de vocês. Bom é viajar, mas melhor é voltar para nossa casa, para nossa igreja. Nós sentimos de fato falta de vocês e eu quero louvar a Deus pelo carinho da igreja, pelas orações dos santos e que Deus possa continuar dando graça sobre a vida de vocês. Amém? Crianças, olha aqui para mim, por gentileza, olha aqui, isso, crianças, olha aqui para mim. Essa semana, a frase mais bonita que eu ouvi a semana que passou foi a seguinte: papai, quando o Rafa se machuca, eu fico triste. Eu falei, é mesmo, filho? Eu falei, nós chamamos isso de amor. O que é amor? Quando alguém se entristece, quando alguém se machuca, a gente se entristece. Aí eu fiquei pensando nessa frase, sabe, crianças? Olha aqui para mim. Então, se o Theo se entristece quando o Rafa se machuca, o Rafa e o Theo não podem brigar. Porque quando um briga com o outro, há o quê? Um machuca o outro. Não é verdade, crianças? Então, a Bíblia nos ensina sobre isso. Vocês sabiam disso? A Bíblia fala assim: a gente se entristece, a gente fica tristinho quando alguém fica triste. Quando o papai e a mamãe ficam tristes, a gente fica triste. E quando eles ficam alegres, a gente fica alegre. A Bíblia diz, então, alegrai com os que se alegram. E o que que diz a Bíblia, igreja? Então, meus amados, que Deus possa se manifestar abundantemente sobre vocês. E esta dimensão, meus queridos, que coisa... Quem tem irmãozinho aqui, levante a mão, de vocês aqui. Bonito e agradável vocês viverem amiguinhos. Combinado, gente? Sem brigas. Quem que vai dar aula aqui para as crianças? Já desceu? Então vem aqui, tia Magna, por favor, orar pelas crianças. Louvado seja Deus. Estenda a sua mão, meus amados. Amém. Amém, Senhor. Pai querido, Oh, Pai, nós te pedimos agora, Senhor, para essas crianças, Senhor, que estão aqui, Senhor, que a Tua graça, Senhor, seja manifestada na vida delas, Senhor Jesus. Abençoa essa aulinha que vai ter agora, abençoa os professores que trarão a palavra, Senhor, que essa palavra entre nos coraçõezinhos delas e que frutifique, Pai, em nome de Jesus. Cuida, Pai, protege, livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vão na paz, crianças. Deus abençoe o culto de vocês, a continuação do culto de vocês. 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Engrandecido seja o nome de Deus. Estamos felizes de ver o Valdeci, a Neide, a Mila, tantas pessoas aqui que a gente não viu há um tempo. Rafael, que está aqui conosco. Deus abençoe os amados no amor de Cristo. Com coração aberto, com a palavra de Deus escancarada, para que o Senhor continue falando aos nossos corações. Amém, igreja? Engrandecido seja o nome daquele que reina por toda a eternidade. 1 Samuel, capítulo 30, está escrito nas Sagradas Escrituras assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiro todos que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo a caminho, levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegar a Ziglag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Ionoa de Jereel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Só os homens comigo. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Novamente os homens. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Agora com ânimo. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ahimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: homens, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi, os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensado e dois bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos a Negueb dos Querititas e o território que pertence a Judá e Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclaque. Davi lhe perguntou: você pode levar-nos até este bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás e nem me entregarás nas mãos de meu senhor e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando os muitos bens que haviam tomado da terra de Filisteu e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas duas mulheres. Nada faltou. Mulheres comigo. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos, os amalequitas, os seus soldados, os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo. E tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher, seus filhos e partir. Davi respondeu: não. Não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com a que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem comigo será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez isso como um decreto, uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Baixe sua fronte. Quem pode resistir ao teu poder? Quem pode pelejar contra o Senhor? Quem pode saquear aqueles que são filhos de Deus? Engrandecido seja o teu nome, Deus, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra, o Deus que não peleja uma peleja, não perde uma peleja. O Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais. Nos fez ressuscitar em Cristo para a glória do teu próprio nome, para a virtude do Senhor. Eu amarro a ingerência maligna, o espírito da derrota, do medo, do fracasso, da miséria, dos pensamentos negativos e pessimistas, da autocomiseração, da vitimização. Sejam dissipados nesta noite. Que o Senhor venha sacudir as nossas estruturas. Que o Senhor venha mexer com o teu povo. Que o Senhor venha continuar falando conosco de uma maneira poderosa e emblemática. Que saiamos daqui mais aguerridos. Que saiamos mais corajosos, não porque somos fortes, mas porque o Senhor é forte e o Senhor é glória do nosso próprio vida. Então nós te pedimos, Pai, que aquilo que outrora foi perdido, saqueado pelo migrador, o gafanhoto, o destruidor, seja restituído neste ano de 2016. Nós abençoamos a sua vida, nós abençoamos esta palavra, porque é a tua palavra e ela já é abençoada, mas a ministração da mesma, que o diminua, Senhor, e que teu Espírito fale a cada coração, de uma maneira especial, nesta noite, em Cristo Jesus. Amém. Como que você lida com as perdas? Como verdadeiramente você lida com os fracassos? Não existe ninguém na face da terra, por mais bem-sucedido que seja, por mais bem-aventurado que seja, que não teve perdas, que não teve fracassos, que não teve derrotas, que não teve momentos de lutas, de dissabores, que não teve momentos de tristeza. O próprio Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está falando de uma dimensão que nós vamos passar por lutas, embates, lutas, tribulações, perseguições de muitos tipos, de várias formas, em muitos momentos da nossa vida, a forma como nós lidamos com a perda, a forma como nós lidamos com o fracasso, fala muito acerca de quem de fato você é. Eu não entendo, eu não consigo enxergar uma pessoa bem-aventurada se não souber lidar com perdas. Não existe. Talvez perdas financeiras, emocionais, afetivas, um ente querido. Perdas porque nós agimos na carne, no rompante, porque o diabo veio se andar sobre a nossa vida. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que fugia da aparência do mal. Ele era um homem que foi intitulado pelo próprio Deus, íntegro, reto, temente a Deus e que fugia da aparência do mal. Mas o dia mau chegou à vida dele, e eu não estou profetizando na sua vida que virá este dia, no sentido de vaticinando algo ruim, mas na compreensão e na dimensão que nós passamos sim por lutas e aflições, porque vivemos num mundo caído. O diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, tentando nos tragar como leão, mas existe o leão da tribo de Judá, que nos protege, que nos guarda. O fato, meus amados, é que diante das perdas, das lutas, dos dissabores, muitos fogem. Muitos choram amargamente e permanecem no calabouço da amargura. Aprisionados no passado, nas suas perdas. E passa um ano, e passa ano, e passa dias e meses e permanecem aprisionados nas suas perdas. Culpando os seus maridos, os seus filhos, o governo e tantas coisas. O fato é, meus amados, que muitos ficam, perdem a fé, outros titubeiam, outros literalmente abandonam o Senhor. Muitos fogem, muitos ficam desorientados, muitos buscam tantas respostas que ficam perdidos sem respostas. Este texto mexe com o meu coração, meu amado, porque eles chegaram e quando eles chegam, Davi estava tendo muitas conquistas e muitas vitórias. Ele tinha sido ungido por Samuel, e quando ele é ungido por Samuel, Deus, por meio de Samuel, fala: você será rei de Israel. Aquele menino jovem, esquecido pelo pai terreno, foi lembrado pelo pai celestial. Ele é chamado, ungido, capacitado para prosperar segundo a vontade de Deus. Ele vence um invencível Golias. A armadura de Golias pesava aproximadamente 70, 80 quilos. A armadura de Golias, o peso de um homem normal, na estatura normal. Mas Davi, cheio da graça, do poder de Deus, entendia que o Senhor dos exércitos é aquele que peleja. Ele foi coberto de honras, de glória. Ele casou com Mical a preço de 250 filisteus. Aonde Davi ia, ele vencia, ele prosperava. Entretanto, a palavra de Deus diz que este jovem menino, ele foi tratado de uma maneira na olaria de Deus. Nós queremos ser usados como Davi, nós queremos ter o coração de Davi, mas nós queremos ter uma atitude de Saul. E não é possível ter um coração segundo o coração de Deus e ter uma postura do rei Saul. Saul foi forjado pelos homens, ou ele foi ungido rei e se tornou rei. Davi, na escola do Senhor, passou muitos anos para se tornar efetivamente rei. E é assim o modus operandi que Deus vai trabalhar na sua vida e na minha vida para que nós salgamos esta terra, meus queridos. Davi agora enfrenta a maior de todas as lutas da sua vida. Ele é perseguido pelo seu próprio genro, ele tem que abandonar os seus amigos, parentes, familiares. Ele foge porque Saul, o próprio rei, estava com ciúmes de Davi. Ele deixa sua esposa Mical para trás. Ele vai, meu querido, morar um ano e meio, mais ou menos, com os filisteus. E quando ele vai, meu querido, para uma caverna chamada Caverna de Adulão, alguns homens vão se apresentar para ele para se tornar um exército. E os homens que se apresentam a ele, eles não são de nobres de espírito, não são guerreiros valentes, são os amargurados de espírito. São os endividados, são os mercenários. E Davi poderia pensar: mas como eu vou ser rei com um povo desse tipo? Que estirpe é essa? Quantos de nós falamos nosso país é assim porque fomos colonizados de uma maneira exploratória? Isso é verdade, mas colocamos a culpa e a responsabilidade disso. Nós somos uma nação santa, um povo escolhido e que devemos fazer diferença na nossa nação. Aonde está o povo de Deus para fazer diferença nesta terra, nesta nação chamada Brasil? O fato, meus amados, é que Davi vai lutar uma outra guerra, mas quando ele volta, ele se depara com uma situação dolorosa demais. As suas mulheres são roubadas, os filhos, as filhas de todos aqueles homens foram furtados, os seus bens, ele viu a fumaça, a fúria do inimigo queimando os seus pertences, a sua cidade onde ele vivia. E o fato é que Davi chora. E aqueles homens choram amargamente pela perda dos bens, mas sem dúvida nenhuma pelas suas respectivas mulheres e filhos. Davi chora e o soldado não chora. Os soldados ficam profundamente entristecidos. Davi fica profundamente entristecido. Os soldados de Davi estão desesperançosos. Davi busca a esperança. Os soldados de Davi, meus amados, querem procurar um culpado, a ponto de dizer, nós vamos apedrejar Davi, afinal de contas ele é o nosso líder, afinal de contas ele é responsável, por isso ele é o nosso líder. Mas sabe o que Davi faz? Diga comigo, ele se fortalece no Senhor. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Ei, amado povo de Deus! Você no dia mau, eu no dia mau, nós precisamos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Mas muitos de nós fazemos lamentações, murmurações, queixumes. Titubeamos na fé, culpamos o pastor Helder, a manancial, a igreja é assim, a igreja é assado, o governo é desse jeito. Assuma a responsabilidade, ainda que você não seja responsável diretamente, mas entenda, o Senhor é o Deus da sua história, e se Deus permitiu, é porque Ele tem um propósito com isso. Eu não quero entrar aqui no mérito, porque existem tribulações que nós enfrentamos e passamos, fruto da nossa desobediência, dos nossos pecados, das nossas ações pecaminosas e outras, porque nós literalmente somos fiéis e fidedignos ao Senhor, e eu não vou entrar neste mérito, é bem verdade que cada uma destas ações você vai precisar agir e reagir de uma maneira diferente, porque quando você está em pecado, você vai precisar se arrepender, e quando você está fiel ao Senhor e por isso é perseguido, você tem que permanecer fiel ao Senhor, mas de uma forma ou de outra, esse texto nos ensina que Davi se fortaleceu no Senhor. Eu me lembro do rei Ezequias. A palavra de Deus diz que Ezequias é um bom rei, um excepcional rei. Ele faz uma limpeza santa em Israel, ele restitui a Páscoa, ele restitui a ordem do culto, ele reestabelece um povo que estava frio, perdido, quase apostatando na fé para voltar ao Senhor, ao centro da adoração. A Bíblia diz assim, escute atentamente. Depois destas coisas, diga comigo, depois destas coisas, Senaqueribe, o rei da Síria, se levanta contra Ezequias e cria um cerco em volta da cidade. Quando ele fica sabendo disso, ele fica atemorizado. Era a nação mais punçante da época. Depois destas coisas, mas diz a Bíblia, ele se fortaleceu no Senhor, falou aos príncipes, ao coração dos príncipes, ele disse, maior que está conosco do que está com eles, ele disse ao coração dos príncipes, fez escudo em abundância, restaurou o muro quebrado, porque ele tomou uma postura e uma decisão de não entregar os pontos, de lutar segundo a força e a suficiência do Senhor. Então ele apregou um jejum ao Senhor, e quando ele apregou um jejum ao Senhor, o Deus de toda a vida levanta um profeta, e este profeta agora, em meio ao caos, à perseguição, à ameaça da própria morte, ele diz: essa peleja não é vossa, essa peleja é minha, vocês não vão lançar um dardo, uma flecha, porque eu, o Senhor de Israel, vou pelejar a peleja de vocês. Ah, meus amados, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele, o diabo, fugirá de vós. Quantos crentes têm mais medo do diabo do que crescer no poder de Deus? Eu estou falando com você. Não, pastor, eu não faço a obra de Deus porque eu vou ser retalhado, eu vou ser... Então eu fico aqui no meu cantinho, na igreja, no banquinho, eu não falo nada, eu chego calmo, chego manso, volto manso. Meu amado, Deus nos deu o espírito de autoridade e de intrepidez no espírito. Está repreendido esse espírito de medo. Ele se fortalece no Senhor. Efésios capítulo 6 diz: fortalecei no Senhor e na força do seu poder para resistir ao dia mau, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Enquanto aqueles homens estão perdidos, amargurados, chorosos, querendo apedrejar a Davi, Davi vai se fortalecer no Senhor. E a Bíblia diz: ele vai buscar ao Senhor. Ele não levanta a sua espada pelos poderes de Grayskull. Eu vou me vingar. Não, ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta: eu devo ir atrás deste bando? Porque honestamente, meus amados, pensa bem. Ele poderia simplesmente: Deus, me vingue os meus adversários, os meus algozes. Me vingue, Senhor. Não, a pergunta, escute, de um homem segundo o coração de Deus: eu devo ir atrás destes homens? E se Deus falasse não? Poderia ou não poderia, Adelmo? Ele é Deus, Ele é Senhor, Deus é o Deus que fala não e não precisa se justificar. Diga comigo: glória a Deus por isso. Quando Deus fala não case com aquela menina, Ele não precisa te explicar: não, filho, só obedeça. Não faça esse negócio, eu vou fazer, custe-me o que custar. Vai, filho, vai. Fica 8 anos pagando dívidas. Ele busca o Senhor, ele não deixa a carne aflorar, ele busca a presença do Todo-Poderoso para pedir uma direção ao Senhor. Meus amados, nenhum pensamento de derrota, nenhum sentimento pessimista, diga comigo, vem do trono de Deus. Não, gente... Não, alegra aqui o cozinheiro. Nenhum pensamento pessimista. Nenhum sentimento de derrota. Vem do altar de Deus. Deus é o Deus da vida, da conquista, que permite sim nós termos derrotas. Mas pensamentos pessimistas e negativos não vêm do Senhor. Você é pessimista? Você... é um murmurador? Você sabia que segunda-feira é um dia extremamente abençoado? Aleluia! Porque Deus te deu força para trabalhar e te deu um emprego. Oh, Deus bom! Segunda foi Deus que fez para a nossa vida. Então, quando você ouvir a voz do Fantástico, não fique deprimido. Ai, amanhã eu vou ter que trabalhar. Deus te deu força para trabalhar. E por meio do trabalho, Ele vai te dignificando. Ele vai transformando. Ele vai nos ensinando a ter disciplina, a reverência, a obediência. E vai nos ensinando, meu querido, que nós, por meio do nosso exemplo, do nosso caráter, da nossa fidelidade, nós vamos salgar esta terra. O apóstolo Paulo diz, aquele que não quer trabalhar, não coma. Ele está falando para os super, ultra, pentecostais. O que não trabalha, não coma. Porque trabalho é dádiva de Deus. E quando no domingo à noite ou na segunda de manhã, meu trabalho é uma bênção, só que você não está falando que o seu trabalho é uma bênção, está falando que o seu trabalho é uma maldição. Você está tendo pensamentos pessimistas. Você está tendo uma atitude reativa. Isso não vem da presença de Deus. Se for assim, eu vou fazer lá a oração do pastor Cláudio Duarte. Eu vou parafrasear. A oração do pastor Cláudio Duarte, eu acho bonita essa oração. Chega um irmão lá e fala, ô pastor, ora pela minha vida. O meu casamento. Porque eu quero me divorciar. Ele falou, claro, vamos fazer aqui a oração. E aí põe a mão no ombro dele e fala, Deus, leva esse irmão, arrebata ele, ele morra na tua presença. É porque a palavra do Senhor nos ensina que só a morte nos separa do bem-amado, da bem-amada. Então, se você está reclamando do seu trabalho, você vem aqui no final do culto, nós vamos orar a Deus que ele seja demitido por justa causa. Pronto. Ei, Deus, que a empresa dele venha quebrar, que ele fique com o nome na Serasa, no SPC. Todo sentimento pessimista só podem ter duas fontes, de duas, uma ou das duas, ambas, ou vem da sua carne, e a carne não produz nada de bom, ou vem das trevas. Davi pergunta, devo perseguir este bando? Vou alcançá-los? E Deus, na sua infinita glória e bondade, diz, vá. Você pode imaginar agora 600 homens amargurados, entristecidos, tinham gasto, Paulinha, muita energia. Onde está Paulinha aqui? Ah, obrigado, Paulinha. Muita energia emocional. Gastou ou não gastou, Paulinha? Há que se lembrar que eles foram para uma outra guerra. E eles voltam marchando, e agora voltam a marchar novamente, 600 homens. E aí Davi encontra um homem semi-morto. Você pode imaginar, Elma, a pressa de Davi? E se minha mulher foi estuprada? E se mataram os filhos dos meus soldados? E se esse bando andar, e aí? Não, mas ele encontrou um jovem, não é judeu não. Não é sangue do seu sangue, não é povo do seu povo, é um egípcio. O egípcio que tinha aprisionado o povo de Israel durante 400 anos, é um egípcio que ele encontra. Semi-morto, um peso morto. Eu fico até lembrado da parábola de Jesus Cristo. O sacerdote ia para o templo adorar o Senhor e viu um homem semi-morto e passou ao largo. E o levita, ele precisava ensaiar lá, porque o Fabinho gosta de chegar no horário. Ei, Fabinho! E passa de lá ao largo, mas o samaritano para atender e pesar as feridas, sabe o que Davi faz? Diga comigo, não importa o tamanho da sua perda, você pode continuar sendo misericordioso. Meu Deus. O dia que Deus restaurar a minha saúde, o dia que eu ganhar muito dinheiro, aí sim eu vou fazer a obra de Deus. O seu deserto vai ser longo. Muito longo. E talvez, quizás, ele não tenha fim. Porque é na caminhada que nós somos transformados. A teologia da caminhada, aqueles que saem chorando, aqueles que saem semeando e chorando, aleluia, eles voltarão trazendo seus feixes com alegria. Oh Deus bom! Davi tinha chorado profundamente, aqueles soldados tinham chorado profundamente, talvez aqueles homens mercenários, mesquinhos, falaram: Davi, você está doido de parar por este homem? Toca o barco, Davi, marche, homem. Davi para, dá comida para aquele homem. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita providência, daquilo que não existe e daquilo que aparentemente é um encausto, Deus suscita a providência. Aquele homem alimentado recupera as suas forças 3 dias e 3 noites sem comer, e estava enfermo e por isso ficou abandonado. E ele diz: quem é você? E ele conta que ele viu uma cidade chamada Ziglag ser incendiada. A providência de Deus para aqueles que continuam fazendo a obra a despeito de se manifestará. Aquele que colocou a mão no arado e olhar para trás ou voltar, esse não é digno do reino de Deus. Nada é mais prioritário do que o reino de Deus e a vontade do Senhor. Há um banquete posto. O rei manda chamar os convidados para este banquete. Alguns falam: não, depois que nós fecharmos negócio, eu vou para a festa. Outros dizem que vão e não vão porque tem que fazer outros negócios. Então o rei, enfurecido porque os seus convidados não eram dignos, porque simplesmente não foram, ele manda chamar então a todos aqueles, os marginalizados. Meus amados, quando os discípulos ouviram a voz de Deus, eles imediatamente seguiram ao mestre. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar o seu emprego, mas a palavra está dizendo sim que você tem que redirecionar os seus planos. Ele continua com coração misericordioso, a despeito do luto, a despeito da perda, a despeito do fracasso, a despeito da ameaça de morte que ainda padecia. Talvez, Roberto, algum soldado falou: se esse homem não chamar, a pedrada vai bem no... na cabeça dele. Ele para. E aí, aquele egípcio leva aqueles homens, e Davi tem o domínio próprio, porque diz que no dia seguinte ele vai lutar. Claro, Giovanni, os homens estavam cansados. Tão cansados que 1/3 daqueles homens fisicamente não aguentaram. Eles pararam muito antes, porque eles não aguentaram fisicamente, emocionalmente. Havia uma pressão. Então, se Davi fosse lutar naquele momento, possivelmente eles seriam derrotados. Afinal de contas, aqueles homens estavam todos felizes. Os outros, porque tinham recebido tantos despojos, estavam comemorando e celebrando a vitória. E mal sabia que Davi estava já lá na espreita. Davi espera o dia seguinte. Será que passou no coração de Davi? Não, mas e se a minha mulher for molestada? Davi esperou o dia seguinte. É porque um homem, segundo o coração de Deus, ele não age no rompante. Ele espera a hora certa para agir da maneira correta. A palavra do Senhor diz que da manhã até ao entardecer, Davi e aqueles 400 homens perseguem aquele bando, e todos aqueles homens, com exceção de alguns jovens, ou muitos jovens, que saem fugidos, e ele é restituído com todos os seus bens. Ninguém se perdeu, nem mulheres, nem filhos e nem filhas. Mas a vitória de Davi não permanece apenas no âmbito, meu querido, de buscar ao Senhor, de se fortalecer no Senhor, de agir com misericórdia, de enfrentar as lutas. Eu quero falar com você que é homem. Eu tenho estado surpreendidamente, do ponto de vista negativo da palavra. De ver o como os homens não se posicionam em meio às guerras. Não se posicionam como homens de Deus. Não se posicionam como homens de fé. Não se posicionam como homens, segundo o coração de Deus, que vai, em vez de puxar a espada e sair batendo na esposa, ou gritando com a esposa, acusando os filhos, e sair na carnalidade, de se posicionar como um homem e dizer, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou me consagrar, eu vou jejuar até que Deus me dê a sabedoria, o discernimento e a vitória. O que eu vejo na vida de muitos homens é uma omissão muito grande. Eu vou reafirmar isso para você. Eu não estou falando de um homem que age na carne, que bate, que grita, que esbraveja, que eu sou... Não, eu estou falando de homem que refreia os seus impulsos, que enfrenta os seus dissabores, e que em meio à tristeza se ergue diante da esperança de um Deus que não confunde, do Deus de Israel que adestrou Davi para ser um homem segundo o coração de Deus. Homens. E a verdade, meus amados, que Davi é um homem de fato segundo o coração de Deus, porque ele sabia de fato enfrentar as guerras que ele tinha que enfrentar, mas Davi também sabia fugir quando precisava fugir. Sabe o que acontece? É que muitos de nós, em vez de fugir na hora que tinha que fugir, enfrenta na carne. Eu sou fortão! Eu falei, e o diabo está batendo palma. É assim mesmo, a sua honra está sendo manchada, vai lá, tire satisfação, mostra com quantos paus se faz uma canoa, é assim mesmo. Um homem de Deus, ele busca o Senhor, ele espera o Senhor e ele pede orientação ao Senhor. A palavra de Deus diz que um homem que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Que mais vale ter domínio próprio do que um guerreiro que vence soldados? E domínio próprio é uma marca e uma característica do fruto do Espírito. Deus não te deu o espírito de covardia. Deus não nos deu o espírito de escravidão. Romanos capítulo 8, se não me foge a memória. Deus não nos deu o espírito de escravidão para que nós novamente ficamos atormentados. Deus nos deu o espírito de liberdade, aonde nós dizemos Abba, Pai, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Muitos estão derrotados, vencidos e prostrados porque não agem no Espírito e não pelejam no Espírito. Embora sejamos homens, aspas, pastor, apóstolo Paulo falando, embora sejamos homens, nós não militamos segundo as armas humanas, porque as nossas armas são poderosas em Deus para destruir todo o sofisma e toda a pretensão que se levanta contra o nome de Deus. Qual foi o último período que você jejuou para valer como homem? Homem, que você falou, meu bem, nós vamos, a despeito dos dissabores, das lutas, do nosso filho estar desse jeito, nós vamos orar e nós vamos jejuar, eu também estou machucado, eu também estou ofendido, meu bem, mas deixa essa luta comigo, nós vamos caminhar juntos. A mulher precisa de um sacerdote na casa, não um banana. A mulher precisa, meu querido, é o de um homem que é dominado pelo Espírito e não age pela carne. Nós estamos falando de Davi, que enfrentou, meu querido, a ameaça de morte, que as suas duas mulheres foram presas, que tudo tinha perdido, mas ele se fortaleceu no Senhor. Mas engrandecido seja este homem, porque dois momentos na vida de qualquer pessoa, de uma mulher e de um homem, são perigosos. No momento da perda, no momento da luta, no momento do fracasso, mas no momento da vitória também. Oh, momento perigoso. Você ganhou o 13º, pronto, um mês. Sem pegar isso, por quê? Não, como que é lá a música... Dinheiro é vendaval. Agora, R$3.000 na sua conta, você não aguenta, né? R$30.000 na sua conta, você não aguenta. Putz, pura carne. Acabou o dinheiro. Ei, Davi recebe tudo que tinha perdido e a Bíblia diz os despojos. Aí ele se encontra com aqueles 200 homens que tinham ficado. Os amargurados do espírito falam, olha, pega suas mulheres, pega seus filhos e vão embora, bando de fracasso, frouxos. Davi fala, não se faça isso. Quem nos deu esta vitória não foi eu e mais 399 homens, foi o Senhor. E se foi Deus que me deu, se foi Deus que nos venceu, nos deu a vitória, se foi Deus que pelejou as nossas pelejas, o que nós recebemos, eles vão receber igualmente. Na hora das lágrimas, Davi era misericordioso. E na hora da vitória, Davi era generoso. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Na amargura, na tristeza, continua semeando bondade. E na vitória, continua sendo generoso. E diz a palavra de Deus que ele institui isso como memorial, como um marco, até os dias de hoje. Que os despojos dos que pelejaram é o mesmo despojo daqueles que não pelejaram, porque existe um reino, uma família, um corpo que é bem ajustado, e aqui a minha vitória é a sua conquista. Como que você lida com as perdas? Qual tem sido a sua postura ano após ano? Quais têm sido as suas armas, as armas que você tem usado diante do fracasso? De acusações, de culpas, de retrocesso, de ficar como um caramujo? Pastor, mas não é fácil, eu estou dizendo que é fácil, gente? Há um Deus que é o Senhor que peleja as nossas pelejas. Você nunca verá um homem bem-aventurado que não saiba lidar com as perdas. O Rafael, com 4 anos de idade, está com esse negócio. O Hulk aguenta levantar esse poste. O Hulk consegue isso. Falei, tá, filho. E eu sempre falo com ele constantemente, insistentemente. A maior força está no músculo ou no coração? No coração, papai. Tá certo. De todas as coisas que se devem guardar, guarde o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Eu quero desafiar a você, meu querido, a não olhar para trás no sentido das suas derrotas, dos seus fracassos, dos seus erros, e continuar carregando essa cruz, mas você, no Senhor e pelo Senhor, lutar, buscando uma restituição, lutar, buscando passar à frente, ir além daquilo que outrora foi perdido. E você, mulher, você é uma auxiliadora idônea. Não coloque seu marido para baixo numa hora dessa, não. Meu bem, mas nós temos Deus. Estimule ele segundo a palavra do Senhor. A Lara, e aí eu vou fazer uma confissão pastoral. Isso não está no script, não. Isso que é gostoso, né, Márcia? Você quer que eu fale, Márcia? Certeza? O que você acha no próximo domingo? A Lara sempre foi uma mulher submissa. Mas, ultimamente, sei lá, dos seis meses, dez meses para cá, muitas coisas ela está falando, você decide. Eu sempre fui um homem de tomar decisões coletivas, ou não? Mas algumas vezes eu fico em dúvida e falo, não, a decisão é tua. Eu falo, cara, o peso ficou gostoso aqui, Léo. O peso ficou gostoso. Porque se é bom, nós acertamos. Se é ruim, eu errei, meu amor. É assim que um homem faz, entendeu? Mas a mulher não deixa o homem ser homem, não. Mas pastor, o cara não faz nada. Você vai ter que tremer o bigode na oração, filha. Deus ressuscita mortos. É pesado esse negócio que você decide. E olha que eu gosto de tomar decisão e gosto de mandar, Roberto. Fala, cara, agora ficou pesado esse negócio. Aí a gente tem que falar, vamos tremer o bigode porque foi para isso que o Senhor nos chamou. E aí a gente age num rompante? Não. Buscamos o Senhor. Oramos ao Senhor. E Deus é o Deus que fala conosco. Deus é o Deus que nos coloca em marcha. Deus é o Deus que faz com que as coisas pequenas nos oriente. Deus é o Deus que nos coloca diante da vitória. E nos ensina a esperar, a pelejar e receber aquilo que outrora foi perdido. Eu quero desafiar a você. Pastor, o que, que Deus falou contigo essas duas semanas de férias? Eu vou falar uma palavra só, ousadia. Ousadia no Espírito, intrepidez no Senhor. A palavra de Deus diz que Deus nos dá um espírito de ousadia, de intrepidez, de poder, de moderação e de amor. E essa vai ser a entoada deste ano de 2016 neste lugar. Você crê nisso, igreja? É bíblico. Pastor, eu vou ter que enfrentar muitos medos? Sim! Pastor, eu vou tremer um pouco na base? Sim! Mas existe um Deus que nos ensina a guerrear e pelejar e adestrar as nossas mãos diante de Golias. E Golias vai ter que cair, porque há um Deus que peleja as nossas pelejas. Eu quero chamar a família do Roberto, que nós vamos entoar um canto, que você vai vir aqui, pastor, eu estou tendo muitas guerras, muitas lutas, nós vamos orar por você, e Deus vai te dar uma unção diferente aqui hoje. Se você crer, você vem aqui à frente. Eu preciso de vitórias, eu preciso de algumas conquistas, eu preciso de andar segundo a presença de Deus. Vem aqui à frente, querido. Pastor, eu quero ser mais ousado no Espírito. Vem aqui, meu querido. Pastor, eu quero superar algumas dores. Vem aqui, meu amado. Nós vamos entoar um cântico e depois nós vamos orar por você. Nós estávamos com o pessoal da intercessão antes. E Deus falou que ia derramar uma unção diferente aqui nesse lugar hoje. Quem crê? Você crê, Alex? Eu creio, porque Deus é um Deus que fala, promete e faz, meu querido. Amém. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales é minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim, se diante de mim não se abrir o mar, sobre as águas, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, ousadia vou. Rompendo em fé, cada vez que a minha fé, cada vez que a minha fé é provada, tu me dá, Senhor, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas, as montanhas e vales, desertos e minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim, se diante de mim não se abrir o sobre as águas, rompendo em fé, minha vida do seu poder. Com ousadia vou. Aleluia. Aleluia. Tudo é força, mas só o Senhor é glória. Narai queixou. Eis que quebro o espírito do medo. Narakei turika narabachei. Erguei os vossos corações na minha presença. Fortalecei os vossos joelhos tropeços. E saberão que eu sou aquele que cuido. Eu cuido dos meus. Narakei turika namachei. Olha o espírito de tormento sendo desfeito. Aleluia. Quantas lágrimas de medo. Acalme. Olha, apaziguando as tempestades da vossa alma. Compreendo e entendo que eu sou um Deus que provo, mas aprovo. Eu sou um Deus que abre portas aonde não existe. Sejam fortalecidos no meu próprio nome e nas promessas que estão firmadas desde a eternidade na minha própria presença. Eu vou ensinar muitos a guerrear porque não sabem. são como crianças que não recebem um doce e choram, espermeiam, rolam no chão e permanecem assim. Não. Aprendei e aprendei de mim. Ramai Shurishi. Ramanei Keturishirika. Venha com a tua presença de glória, Senhor, sobre cada um. E nós abençoamos os teus filhos que aqui se encontram e aqueles que nos ouvem pela rádio. Uma nova autoridade, uma nova unção. Quando o Senhor nos chama, há uma nova unção sobre nós. Deus, vem então, Pai, com um espírito de excelência, de autoridade, de ousadia. Ousadia com prudência. Autoridade com simplicidade. Espírito do medo, nós te ordenamos, bata em retirada. Sentimentos de fracasso, de derrota, de depressão, nós te amarramos. Vida, venha sobre os teus filhos. Quem pode resistir ao teu nome? Tudo está sujeito debaixo dos teus pés. O Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais. Então viva nesta dimensão. Acalma-te. Tempestade no coração dos teus filhos, Deus. Certeza, convicção, fé, ousadia, intrepidez da tua presença. Sujeitai-vos a Deus, resisti, façais força contra o vosso adversário, por meio da palavra de Deus, por súplicas, orações, jejuns, ações de graça. E o diabo já fugiu de você. Aleluia. Ei, canai, turi, canai. Oh, ekenaramae, show. Você sai abençoado daqui, meu amado, porque Deus falou que ia mudar muitos aqui hoje. Aleluia. Obrigado, Deus. Casamentos benditos. Vidas restauradas. Saúde é revigorada no Senhor, porque a tristeza faz ressecar os ossos, a amargura, a inveja, mas a gratidão nos leva à alegria do Senhor. A força nossa é, ei, venha Jesus. Pai, que esta igreja seja uma igreja ousada. Me perdoa por muitas vezes não ser ousado no teu espírito. Papai, toda tradição de homens, toda tradição humana, de instituição humana, nos perdoe, Deus. Nós queremos ser guiados pelo teu espírito. Nós queremos marchar segundo a tua palavra. O justo viverá segundo os teus preceitos por meio da fé. O justo viverá, o justo vive pela fé. O justo, diga comigo, o justo vive pela fé. Oh, pela fé, o perfeito amor lança fora todo medo. Vem, Senhor. O perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Adore o Senhor, cante. O perfeito amor lança fora todo medo. Declare o perfeito amor. O perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. é amor, Deus é amor. O Senhor nos está dando autoridade nesta noite para vencermos as nossas lutas, vencermos as nossas batalhas, porque Ele diz que nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então você não precisa temer, você não precisa ter temor, você não precisa desanimar, você não precisa cambalear, mas você precisa se alegrar no Senhor. O Senhor diz que nós devemos nos regozijarmos quando as lutas se levantam contra nós. Quando nós passamos por grandes tribulações, nós devemos ter o grande privilégio e alegria de nos regozijarmos no Senhor. E o Senhor está forjando a muitos aqui nesta noite. O Senhor está preparando joelhos, já está preparando novos discípulos. Aleluia. Para servir na sua casa, servir na sua obra. Hoje pela manhã o Senhor ministrava meu coração. Ele dizia: filho, grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Mas nesta noite o Senhor está levantando muitos trabalhadores aqui neste lugar. Amém, queridos? O Senhor está levantando filhos e filhas que irão realmente fazer a sua obra sem temor, sem desanimar, sem tropeçar, mas realmente vão colocar a sua mão no arado e não irão olhar para trás. Assim diz o Senhor para a tua vida nesta noite. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós queremos te obedecer, Senhor. Nós queremos ser fiéis à tua palavra, Senhor. Ser fiéis à tua voz, Senhor. Nós somos daqueles que não retrocedem, Senhor, mas somos daqueles que vão adiante, Senhor, e avançam, proclamando as boas novas, proclamando, Senhor, o teu evangelho, proclamando, Senhor, que só em ti há restauração, que só em ti há cura, que só em ti há mudança, Senhor. Em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e as eternas consolações e o poder do Espírito estejam sobre sua vida e sobre todo o povo de Deus para todos sempre. Amém. Vão na paz, meus queridos. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues, transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília.